Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marquinho. Tudo bom, meu querido? Tá nada, eu tive um problema de canal, tô com o dente aberto, quer dizer, tá uma delícia, né? Ah, não é canal de TV, não é canal de rádio, tá com canal mesmo, tratamento de canal, mas vai ter que fazer ou já começou a fazer ou só tá por enquanto com a dor? Não, começou hoje, já abriu, olha, tá uma delícia, viu? É mesmo. Tá uma coisa assim, deslumbrante, eu tô num bom humor que você não imagina, viu? Nossa, quer dizer que hoje tem que ir cuidadoso e com luva de pelica ao teu redor, então? Não, você é amigo, você tem todos os direitos. Tá, obrigado, mas e o Fufunha que tá contigo aí? O Fufunha eu arrebento ele no cacete. Ah, por favor. Porque daí passa dor entre eu, sim, porque quando eu vejo o Fufunha sentir dor, a minha passa. E o seu convidado já... E a Grazi tá perto de ti hoje ou graças a Deus ela tá longe? Não, ela tá longe porque com ela não posso fazer nada, porque ela tem uma .40, um 38, gás de pimenta, algema e carteira da Secretaria de Segurança. Consigo visualizar. Ah, então eu não me meto, não. Mas tá, só posso desejar melhoras. Como é que tá o clima, não na tua boca, mas como é que tá o clima? Olha, aí na cidade? Meio nublado o tempo, já choveu um pouco. Tá, mas fez bastante calor, que hoje muito, aqui em Porto Alegre, muito, nossa, falou muito, sério, 34 muito, graus. Muito quente. Olha, seu convidado já está no ar. Ah, maravilha. Gente, uma honra ter esse nosso convidado aqui. Eu vou começar meio de falar um pouco diferente, então eu vou meio falando a trama aqui, ó. O ano de 2257, um massacre provocado por robôs policiais no albergue na cidade 1223 leva a repórter investigativa Diana a mergulhar de cabeça num verdadeiro quebra-cabeças que tem conexões profundas com o mais alto escalão do governo mundial. Para isso, Diana vai ter ajuda de vários coadjuvantes nessa trama: Pietro, namorado dela, Cora, a irmã mais velha dela, que faz parte de um grupo que invade virtualmente computadores, etc, etc. Ao mesmo tempo, ela e seus aliados serão perseguidos implacavelmente pelo detetive Edson, um androide que fará de tudo para proteger o governo e a paz social, ou seja, para manter o status quo. Nosso entrevistado, então, a pessoa que bolou essa premissa que tem deixado os aficionados de ficção científica salivando, é o Jean Gabriel Álamo. É uma das grandes revelações da literatura nacional. E o nome desse livro, do livro que vocês ouviram essa palhinha, é Poder Absoluto. Né? A trama, então, ela vai ser expandida na medida... A trama do Poder Absoluto, eu tentei assim, resumir, né, o ponto de partida com esse texto que eu fiz. Então, a gente vai, sei lá, dar as boas-vindas ao Jean. Tudo bem, querido? Tudo bem, boa noite. Boa noite a todo mundo que está ouvindo aí. Prazer falar contigo. Só uma coisinha... Prazer, tudo meu. Não, tudo bem, quero te dar as boas-vindas, tá? Só uma coisa, a irmã Cora, que é a irmã da Diana, é a irmã mais velha ou a irmã mais nova? Irmã mais nova da Diana. Ah, desculpa, que eu falei irmã mais velha, eu não estava me recordando. É, ela é um pouco mais nova. Não, tudo bem. Me fala assim, acho que tu és o convidado, tu és o convidado em mais de 2 anos do programa, mais jovem, nasceu em 93, eu tô até envergonhado, assim, porque eu já tinha saído do saco do meu pai fazia muito tempo, quando tu nasceu. Em que ano ele nasceu, então, Marco Antônio? Como é que é? Em que ano ele nasceu? 93? Ah, danou-se, cara, eu sou pré-histórico, eu sou um dinossauro. Isso, eu sou do Neolítico, tu é do Paleolítico. Eu sou Paleolítico, eu sou contemporâneo de Matusalém. Mas a maioria dos seus amigos estão na faixa na frente da minha. Tu passou a infância, parte da tua adolescência também, dentro de uma videolocadora, né, que pertenceu ao teu pai. Fala um pouquinho, querido, do começo aí. Fala um pouquinho assim da tua infância, como é que brotou esse interesse por criar esses universos. Olha, dá pra remontar a infância mesmo, né, videolocadora. Eu ficava lá direto e acabava... Em que cidade que era isso, querido? Desculpa, em que cidade? Olha, dos 4 a... até os 15 anos. Sim, mas em que cidade? Em Juiz de Fora? Juiz de Fora, mesmo, que é onde eu vivo até hoje. Nascido e criado aqui. tá. Fala um pouquinho assim do teu, né, numa videolocadora, obviamente tem vários gêneros. Por que a ficção científica te puxou assim? Por que ela te atraiu tanto? De início não foi nem a ficção científica, sabia? De início como é que foi? Foi muito a fantasia, principalmente com o Senhor dos Anéis. Eu lembro que eu vi aquele filme, eu falei, pô, vou ler o livro. Tava com 9 anos, comecei a ler. Eu falei, isso aqui que eu quero fazer da minha vida, eu quero escrever livro tipo Tolkien. Que legal. Que aí, cheguei na adolescência, comecei a ver que eu não me encontrava ali, que eu tava gostando muito de ver um filme de ficção científica, principalmente do cinema independente. Aí eu falei, vou migrar, né, por que não? E aí... comecei a escrever ficção científica, mas só tomei coragem para publicar no ano passado, graças à minha namorada, que me incentivou muito. Ah, é? É. E nesse tempo todo eu estive estruturando o universo onde se passam as histórias, porque tudo que eu vim até publicar depois do livro Poder Absoluto, e que eu ainda vou publicar, é dentro do mesmo universo de histórias. Então, cada enredo é fechado, mas eles têm interações. Os personagens meio... tem personagens que estão em várias tramas? Sim, tem. Por exemplo, o Suzerano, que é um personagem do livro. Que é o manda-chuva, né? Que é o manda-chuva, né? Oi? Ele é o manda-chuva, né? É. Ele é o todo-poderoso. Ele é um governante global ali, uma inteligência artificial que um dia foi humana. E, por exemplo, o Detetive Edson, ele protagoniza um conto meu, que é o Androides Não São Perfeitos. É um outro exemplo que poderia dar. O Front, que é uma organização que aparece no Poder Absoluto, também aparece no conto sobre os Domos de Aço, que eu publiquei. Então assim, eu vou contando uma história maior no, vamos dizer assim, no plano de fundo, mas sem criar ganchos necessários, sem essa preocupação. Você, por exemplo, lê o Poder Absoluto, é a história fechada ali. Eu não gosto de deixar a ponta solta. Ah, que legal, que legal. Então a pessoa não precisa ter, como eles chamam hoje em dia, com os seriados, que na verdade são como se fossem novelas, né? Aquele binge. Não precisa chegar assim, pegar um fim de semana e vários dias da vida e dedicar a saga toda, né? Quer dizer, não é. De maneira alguma, porque tá. Não é uma saga, né? São histórias que interagem. Mas são todas independentes. É, totalmente independente. Você pegar pra ler todos os Domos de Aço, sem nunca ter lido nada meu, você vai entender do início ao fim tudo que tá lá. A gente já fala dos teus trabalhos em e-books, tá? Vamos só meio por parte aqui, como infelizmente não tem o recurso visual aqui, só pra não confundir um pouco, tá? Se puderes assim, ficar um pouco no Poder Absoluto, tá? Que é o livro que eu tentei ler primeiro, só por enquanto. Fala qual foi a tua inspiração. Tu citaste antes que começasse com o livro do Tolkien, né, do J.R.R. Tolkien, Senhor dos Anéis, aquelas sagas, e depois aí tu descobriu, tipo assim, filmes independentes, ficção científica. Fala alguns nada de literatura de ficção científica. Não, a literatura foi importantíssima. Vamos dizer assim, o cinema foi sempre os veículos onde eu conheci o novo gênero. Agora, a influência literária mesmo ali foi muito do Philip K. Dick, principalmente. Um pouco do William Gibson, embora eu não goste da forma dele de narrar, eu tenho que reconhecer que teve a sua importância. Então, assim, teve sim vários autores. Os fãs nacionais, o Tibor Morix, o Flávio Medeiros Júnior, são caras que eu li bastante mesmo na adolescência. E acabaram influindo muito na minha formação. Só abrir um parênteses aqui, no caso ele citou Philip Dick, né, para quem está um pouco confuso, só é basicamente a base do roteiro que virou o filme Blade Runner, é Philip Dick, né, ele escreveu Do Android Dream of Electric Sheep, né, que foi um dos pais assim, da ficção científica chamada culta. Eu acho uma expressão até meio pejorativa, mas ele meio que separou quase assim a ficção científica que tinha mais uma mira para garotada, assim, para a ficção científica adulta, é um dos maiores nomes nessa área. E citaste também, desculpa, depois, antes de citar os brasileiros, citaste quem? William Gibson, né, que é o pai do gênero meio... considerado pai do cyberpunk, né? Steampunk, exatamente, Há controvérsias, mas a gente acaba considerando ele o pai do Cyberpunk. É um dos nomes que, de repente, popularizou mais, pelo menos na América do Sul. É. E fala um pouquinho... Ah, perdão, desculpa? No mundo todo, né, praticamente, conhecido. Uhum, uhum. Fala um pouquinho da tua inspiração, assim, que eu quando estava conferindo Poder Absoluto, eu notei muita coisa ali, até de George Orwell, assim, com esse lance do poder, do manda-chuva, aquela sociedade, assim, que parece que todo mundo está meio sendo observado, esse lance meio opressivo, assim. Uma coisa que me incomodava no 1984 do Orwell. Uhum. É exatamente o Grande Irmão ser claramente mal. Eu não queria um governante que fosse mal para a história. Eu queria que ele tivesse um ponto de vista antagônico ou protagonista. Então, assim, ele é mal para você que está lendo? Pode ser, para outro, pode ser que ele concorde ou concorde em parte. Ou seja, não é maniqueísta o ponto de vista, né? Não é maniqueísta. Eu busquei fugir disso, até porque algo que eu critico o tempo todo é a questão, assim, da ideologia, por exemplo, quando ela é fanatizada. O tempo todo, a obra trata, de certa forma, de alienação dentro das doutrinas de pensamento. Então, a grande vilã seria a ideologia mesmo, o fanatismo. Não a ideologia em si, mas ela é levada muito a sério, levada muito ao pé da letra, seria isso, mais ou menos? Exatamente. Ok. E a repórter investigativa, essa que conduz a história da Diana, então, ela teve alguma... Ela meio que uma homenagem à tua namorada, já que ela te deu tanta força? Ou ela surgiu ela surgiu na tua cabeça antes? Eu escrevi antes de conhecer ela, ela me motivou a publicar. Que legal. Eu morri de medo, ela deu bastante coragem e aí eu fui. Que legal. É. E me diz uma coisa assim, a tua trama é super visual, né? Ou seja, ela parece que implora assim, para adaptação ou em desenho animado, né? Ou anime, ou em filme. Como é que tu... Eu tinha tentado fazer uma narrativa que fosse ágil. Eu queria dar descrições ali, só que dentro do que fosse essencial. Não perder tempo com floreios. Até por uma questão simbólica ali, aquela questão da virtualidade, a sociedade buscando ser mais rápida em tudo. Eu queria transparecer em cada pormenor a praticidade, ou aquele vazio que passa. Mas sempre no campo subjetivo. Sim, tudo é muito super tem superpopulação, mas cada pessoa, as pessoas são muito, os seres são muito solitários, né? Tem esse lance melancólico na trama, né? E me diz uma coisa assim, se passa em 2257, Poder Absoluto, não, claro que tu não és, imagino que tu não seja, não lide assim, que tu não seja parente do Nostradamus, nada, mas assim, tu acha que tem muita chance... Tu achas que tem muita chance, assim, da gente, lá pro 2257, estar nesse patamar, assim? Como é que é? Olha, eu acho viável. Eu busquei o tempo todo escrever dentro do que fosse passível de ser possível. Tanto que toda tecnologia ficcional, você vai reparar que eu deixei uma nota de rodapé ali, explicando brevemente a ciência por trás da coisa, uma justificativa para aquilo existir. Sim, eu acho muito interessante isso. Eu acho muito interessante isso, que ficou bem didático, assim. Então, eu até coloquei na chamada na internet, que daqui a pouco tem a pessoa que vai ficar sabendo sobre, né? Vai saber quem, vamos dizer, quando eu coloquei ontem do entrevistado de hoje, daí a pessoa pode ficar, mas não é minha área, ficção científica. Mas eu queria só deixar claro que os personagens humanos são muito interessantes e até identificáveis. E a gente consegue ver paralelos até com o que acontece hoje em dia. Então, esse lance, se a pessoa tem um certo problema com ficção científica, acha tudo muito fantasioso, de certa forma tem os pés bem cravados no chão, diríamos assim. Desculpa, eu busquei fazer o mais realista possível, até por isso nas notas de rodapé, e também para poder ajudar quem é novo no gênero, quem não conhece muito de ciência. Aí vamos supor, o cara chega e, lê lá, motor de dobra. eu não queria perder tempo explicando aquilo no meio da narrativa e colocar nota de rodapé. Então ele já vai lá, se ele sabe o que é, ele não precisa ler, se ele sabe, ele lê. Muito interessante, muito interessante. E a gente não tem o hábito aqui de se aprofundar na área de e-books, até porque, como a gente até falou no começo ali, o João é da era do Paleolítico, eu sou do Neolítico, então ele usava pedra lascada e eu já polia, mas ainda está muito longe tecnologia mesmo. Eu sou uma anta informática, quem me conhece sabe disso. Não, é verdade. Já perdi até capa nossa, agora uma nota de rodapé traumática, já perdi até namoradas, esse tipo de coisa, porque eu não sei nem mandar torpedo, sou uma anta total, falando sério mesmo. Naquele desenho da evolução do homem lá, eu sou o terceiro dos 10 caras, sabe? Eu ainda tô curvado. Você tá bem, eu sou o décimo. Não, você é um cara inteligente. Múltiplas inteligências, né? Diríamos assim que a cauda ainda tem uns 3 dedos da cauda no final da... Ô Marco Antônio, diga logo, nós somos analfabetos digitais. Exatamente, exatamente. Por isso até que eu achei tão interessante a tua trama ser acessível. Então só me diz uma coisa, vamos então falar um pouquinho, porque certamente tem gente que já conhece o fogo e tudo mais, está nos ouvindo, já descobriu o fogo, e que lê e-books. Fala um pouco das tramas dos teus outros trabalhos, dos que estão só em e-book. Dos outros trabalhos? Isso. Olha, o que eu publiquei logo em sequência, foi assim, questão de menos de um mês, foi o Conto Androides Não São Perfeitos, que ele se passa quase 20 anos antes do Poder Absoluto, e é com o detetive Edson. Eles encontram um corpo na rua, caído, ele e o parceiro. O parceiro dele é o último policial humano na Terra, né, que vai pra rua mesmo ali, na ativa. É a investigação em cima de quem causou aquela morte. E foi uma homenagem ao Robert W. Chambers, que é um escritor de horror cósmico, antes do H.P. Lovecraft ainda. Que é o autor do Rei de Amarelo, e eles perseguem justamente um suspeito, que é um traficante, que é o pessoal conhece como Rei Amarelo, nas ruas ali. Porque o Rei Amarelo, na obra do Robert Chambers, ele é uma entidade relacionada à loucura. O cara trafica drogas, pessoas ficam loucas, né? É o termo que ele usa ali. E há suspeita de que ele seja um androide com inteligência artificial, com consciência. Tá, alguma influência daquele filme Strange Days, da Catherine Bigelow, com Joseph, com Ray Fiennes? Ou isso você nem viu? Não? Teve um pouco de inspiração, embora a trama seja totalmente diferente do True Detective, né? Tem a qual, eu não ouvi, desculpa, de qual filme? Aquela série True Detective. Ah, tá. Tem a mesma influência ali, básica, né, do Robert Chambers. A gente foi pra mesma origem. Tá. E fala das outras... só um pouquinho. E se passa também na cidade 1223, onde foi o massacre do... Ah, passa também lá, na mesma cidade. Tá. Tá, que é onde se passa a trama do Poder Absoluto. Fala um pouco da uma micro premissa, assim, um mini resuminho dos enredos das suas outras obras que estão em e-book também, por favor. Bom, tem o Sob os Domos de Aço, que é um suspense policial nos primeiros anos de colonização de Marte. A mulher perde o filho por uma doença misteriosa e ela não engole a história de que desenterraram a bactéria. Ela começa a achar que a empresa para a qual ela trabalha provocou alguma sabotagem, onde os outros colonos ali estão morrendo. A teoria dela é de que eles vão ser substituídos por máquinas, e ela quer provar aquilo de toda maneira e divulgar. Mas é uma história cheia de reviravolta. Que legal, que legal. Alguma coisa, então, mais ou menos a ver com aquilo que a gente dá desde Chernobyl e tudo mais, o pessoal sendo exposto, tipo, como se fosse exposto à radiação, alguma coisa assim, e o governo tentando tapar? Sem querer, claro, que tu revele muito. Duas suspeitas, que ou desenterraram a bactéria letal lá mesmo, ou então a própria empresa está sabotando os funcionários. Entendi. Fala um pouquinho de um conto teu, O Suspiro. Ah, sim, O Suspiro é um relatório, né, ele é narrado na forma de um relatório, ficcional, claro, de um alienígena, que ele decide justificar o porquê que toda a civilização do planeta dele decidiu cometer suicídio coletivo. Uau! É, eles desenvolvem todo um culto de suicídio baseado em lógica. E aí ele vai explicando... Um culto? Desculpa. Só um pouquinho, desculpa para os ignorantes aqui. Quando falasse em culto, obviamente, suicídio em massa, obviamente eu pensei naquele Jim Jones lá da Guiana. Alguma coisa a ver isso? Tem tipo assim um líder messiânico que fez isso? Como é que é? Desculpa, desde agora tu já citaste alguma coisa de lógica e tu sabe que na minha cabeça o que falta é lógica. Eu não cheguei a colocar nenhum messias, eu coloquei o personagem que vai relatando. É uma espécie que ela se julga extremamente lógica e racional, né? Isso fica por conta do leitor, se é ou não. E ele vai justificando como que aquele pensamento se tornou comum e o porquê daquele pensamento é negação do sentido de existir. Uau, ele vai uau. Trinchando até culminar no porquê que você, que está lendo o relatório, você vira um personagem, né, logo no começo, sim, encontrar um planeta desabitado. Aquele relatório é justificativo para aquilo. Ah, algo bem filosófico, então, mesmo. É, eu busquei ter uma pegada filosófica ali em cima do Nietzsche, Arthur Schopenhauer. Aham. Que interessante. E diz uma coisa, como é que as pessoas podem adquirir o livro, né? Foi lançado em formato físico, digamos assim, O Poder Absoluto, e como é que podem entrar em contato ou ter acesso também aos contos que estão no formato de e-book. Fala um pouco disso, vende o teu peixe aí. Olha, o livro físico, ele pode ser comprado no site da Alfa do Cruzeiro. O site é www.alfadocruzeiro.com.br. Alfa do Cruzeiro, né? Como Alfa e Beta, né? Isso. É, se digitar no Google é a primeira opção. Tá. Qualquer Alfa do Cruzeiro. Tá. E os contos, esses? Pode entrar em contato comigo na minha página no Facebook, Jean Gabriel Álamo. Não o teu perfil, a tua página, Jean Gabriel Álamo, né? É, no Facebook. Tá, e a mesma coisa para entrar em contato, para a pessoa ter acesso ao material que está em e-book também, por lá também? O material em e-book, até o Poder Absoluto em e-book também, está tudo na Amazon. Você chega na Amazon.com.br e compra. O Poder Absoluto é R$5,99 e todos os outros são R$1,99. Nossa. É, eu busquei fazer bem acessível o valor. Que legal. E me diz uma coisa, já estás com alguma trama já semi-pronta, diríamos assim, nesse mesmo universo? Ou está criando alguma coisa que não tem a ver com esse universo? Só dá uma micro palhinha assim pra gente. Eu estou escrevendo nesse momento Guerra ao Sol, que é um livro pós-apocalíptico que se passa bem depois do Poder Absoluto ainda. Guerra ao Sol? Tá, E o mundo está praticamente acabando. Quem detém quase toda a base técnica humana que a gente conhece, que é até apresentado no Poder Absoluto também, é uma casta religiosa que usa a tecnologia avançada como instrumento para manipulação de massa. Uau! É, e tem uma curiosidade nesse livro. Quem comprar ele vai ter uma promoção para ganhar um brinde de PDF, que é um livro de suspense policial, chamar Pias. Como é que é o nome do presente esse? Como é que é o título? Arpias. Desculpa, eu não estou te ouvindo, perdão. Arpias. Ah, tá. Que interessante. E quando é que planejas que a Guerra ao Sol vai estar disponível? É, no primeiro semestre desse ano ainda eu vou publicar. E no meio do ano eu quero publicar um que chama O Peso do Vazio. Desculpa, repete para quem é mais velho aqui que não está entendendo. O Beijo do Vazio? Não. O Peso do Vazio. O Peso do Vazio. Ah, tá. É, nesse universo também ou não tem nada a ver? Nesse universo também. Que legal, cara. Que legal. Tá, então, deixa eu ver. Eu queria, antes da gente finalizar aqui, só mandar um beijão para tua avó, Clara Navas, é minha amiga, um tempão no Facebook, fiquei sabendo ontem que era tua avó. O mundo é meio pequeno, né? E o Face faz essas aproximações, correto? Ela é parente, na verdade. A gente chama de vó. Sim. É uma, a avó de coração, diríamos assim. Isso, eu, né, a gente é amigo no Face há um tempão já e eu não sabia da relação de vocês. E quando eu postei lá, ela escreveu pra mim, dizendo que estava super feliz, super empolgada com o nosso papo hoje. Também quero agradecer ao escritor Tibor Moritz pela aproximação que ele fez com a gente. E quero te agradecer, assim, mesmo pelo teu tempo. E muito obrigado por participar, tá bom? O agradecimento é todo meu. Então, Jean, um grande abraço e até mais, então. Um abraço. Tchau. Marco Antônio, parabéns. E aí? Ah, maravilha. Parabéns. Maravilha, inteligentíssimo. E a gente pode, acho que, passar, então, agora para a garimpagem de sempre. Vamos para a primeira, então. Vamos lá, Fofonha. Anos 50, gente. Marco Antônio. Essa voz maravilhosa aí, essa voz de tenor aí é do grande Jack Wilson, o nome da canção I'll Be Satisfied, pode ser traduzido por Eu Estarei Satisfeito, ou então Estarei Saciado. É uma canção de 59, não fez sucesso. Um dos maiores hits dele foi Your Love Keeps Me Lifting Higher and Higher, que a gente vai ouvir daqui a pouco um trecho, que é uma canção de 67, falar um pouquinho dele. A gente até já tinha comentado uns programas atrás, um pouco sobre ele. Também desencavamos outra pedra preciosa que praticamente ninguém conhece, outra raridade. Mas igual, vou falar aqui um pouco. O Jack LeRoy Wilson Jr. nasceu em Detroit, cresceu numa das áreas mais barra pesadas de lá, que era Highland Park, e revezou basicamente a entrada na adolescência, os primeiros anos da adolescência, entre as funções, as atividades, basicamente era ou pequenos furtos cometidos pela gangue que ele fazia parte, ou então cantar na Igreja Batista. Então eu fico, né, acho que comentei da outra vez que às vezes o cara ia se apresentar na Igreja Batista cantando e lá estavam algumas vítimas de picareta, de golpes dele da gangue que ele fazia parte. Depois ele formou um quarteto chamado The Ever Ready Gospel Singers, muito popular nas igrejas da região. Essa voz dele de tenor o tornou um dos reis da soul music, um dos mais influentes cantores dos anos 50. Né? O Elvis, James Brown, Michael Jackson eram fãs incontestáveis dele. Gravou cerca de 50 compactos de sucesso a partir dos 23 anos, nos gêneros doo-wop, soul e rhythm and blues. Até me lembro que eu comentei da outra vez que a canção Night Shift dos Commodores foi feita em tributo a ele e ao Marvin Gaye. Ele teve um ataque cardíaco em 75, enquanto se apresentava no palco, e ficou semicomatose por 9 anos, até falecer num asilo, um lar de idosos, aos 49 anos de pneumonia. Ele pode ser ouvido num seriado que até a gente, outra vez até citou, eu sei que é um seriado que gosta bastante, durou só teve uns 42 episódios, que era o seriado Crime Story. Sim, muito um grande falecido Dennis Farina, ex-policial de Chicago, até que era um baita ator, um ator super muito natural. Muito bom, isso, fantástico. É uma pena, a intenção do Michael Mann, né, que era o criador do Miami Vice, era que fosse uma espécie de Miami Vice dos anos 60, né, porque a trama era contada basicamente por uns policiais durões, né, enfrentando o que seria o equivalente da Miami dos anos 80, só que nos anos 60, que era os gangsters tomando conta da cidade. Isso. Uma série super classuda, com uma trilha sonora maravilhosa, né, tá. Deixa eu ver, onde mais o Jack Wilson pode ser ouvido? Num filme chamado O Preço da Paixão, título ridículo, super genérico, o título original é The Good Mother, um drama dirigido pelo Mr. Spock, o Leonard Nimoy, com a grande Diane Keaton e um quase estreante Liam Neeson. É um filme muito bacana, se eu não me engano, de 88, por aí. Também numa mistura de comédia policial, drama de gangsters e filme de vampiros, chamado Inocente Mordida, com aquela atriz a francesa Anne Parriot, que era a estrela do Nikita, do La Femme Nikita original, e também com o falecido Don Rickles, mega comediante de Las Vegas, que se apresentava direto em Las Vegas, e algumas outras trilhas, né, quer dizer, essas seriam as principais. Vamos tocar um trechinho, por favor, do grande sucesso dele, Your Love Keeps Me Lifting Higher and Higher, por favor, de 67. Já é a cara da Motown. Essa música é uma maravilha, né? A tradução da letra, do título, seria alguma coisa na linha de O Teu Amor Me Eleva às Alturas, né? Essa música era super emocionante. É a Motown, né? Sem comentários, a música é lindíssima, é de 67 e tá em várias trilhas sonoras. É uma canção assim, que muita gente, é mais ou menos quase como como várias músicas do repertório do Marvin Gaye, no sentido assim, quando se pensa, né, no melhor da chamada música negra americana, a gente conecta com essa aí, e não é só a letra que fala em elevar o espírito às alturas, né? Essa música deixa qualquer um empolgado, é coisa lindíssima, com a voz dele. Fofunha tinha começado a dançar já. Ah, daí por isso que não tocou mais, então? Já tinha começado a se requebrar, eu já tinha jogado uma garrafa d'água na cabeça dele. Não o culpo, que eu tava quase aqui também. Vamos para os anos 60, então? Vambora, Fofo. Por favor. Fantástica, viu? É, coisa linda essa música. É. Também com o produtor que teve, né, doutor? Olha, falando sério, o pedigree é, olha, é mais ou menos, eu considero esses músicos de soul americano, mais ou menos com o equivalente, assim, a fama que o Brasil tem de produzir tudo que é lado, jogadores de futebol, né? Tocava uma pedra numa moita ali em Chicago, a galera saía 350. É. Né? Então, no caso, essa cantora é Darlene Love, ou Darlene Love, o nome da canção He's a Quiet Guy, ou seja, ele é um cara tranquilo, um cara quieto, um cara calado. Sou eu. É uma canção de... Ainda mais agora com essa. Com fazer tratamento de canal. A canção de 64 não fez sucesso. O maior hit dela foi Christmas ou Baby Please Come Home. A gente até tocou um trechinho outra vez do maior hit dela. É uma canção de 63. A gente daqui a pouco vai ver de novo uma canção de Natal que ela pede pro cara, por favor, voltar pra casa. Voltar pra ela. O nome de batismo da Darlene Love é Darlene Wright. Ela nasceu em 41, graças a Deus tá viva. Ficou conhecida cantando uma canção chamada He's a Rebel, que é uma canção de 62. Ela cantou junto de um grupo de backing vocals com a qual ela fazia parte desde 1957, que era um grupo chamado The Blossoms. Só umas pessoas para esse grupo que ela fazia parte antes de tentar carreira solo, eles fizeram backing para só esse pessoal, assim, esse pessoal que eu vou citar: Sam Cooke, Dionne Warwick, por sinal, até a interpretação dela lembra. Eu acho ela mais ou menos o mesmo estilo de Dionne Warwick cantando. Bill Medley, dos Righteous Brothers, The Beach Boys, Elvis Presley, Tom Jones. Ela pode ser ouvida com o grupo esse de backing in The Blossoms na canção That's Life, do Frank Sinatra. Também tem coisas do Elvis, que ela participou, da Sonya & Cher. E aquela canção mega hit no Brasil, Poor Side of Town, do Johnny Rivers. Ela também está nos backing vocals. E até em disco de humor do Cheech and Chong, né, falando de baseado e tudo mais. Sozinha ela fez backing vocals para o grande hit das cantoras Ronettes, do grupo Ronettes, que é a Baby I Love You, mega clássico. Ela pode também ser vista como atriz na saga de cinema Máquina Mortífera, ela que fazia a esposa do Danny Glover, do Murtaugh. Ela pode ser ouvida em cerca de 25 trilhas, incluindo A Sombra de um Ídolo, em inglês era The Idol Maker, que é uma trama inspirada na criação de teen idols, como o cantor aquele que tu adoras, o Fabian, isso, o Justin Bieber, aquele dos anos, da virada dos anos 50 e 60, esse filme Idol Maker dos anos 80, e é meio inspirado na máquina que criava esses teen idols dos anos 50 e 60. Também no Picardias e Dantis, Gatinhas e Gatões, Gremlins, na comédia adolescente, com humor assim super surreal, uma comédia chamada Better of Dead. No Brasil era Minha Vida é um Desastre, que é um filme com John Cusack, bem jovem. No Dick Tracy, Goodfellas, Os Bons Companheiros, e vários outros filmes. Tocar só um trechinho, por favor, da canção de 63. Mas, o Marco, e o produtor dela era o Phil Spector, né? Exatamente, até... supostamente, quando ela é entrevistada, parece que ela não curte, de certa forma, falar muito dele, porque, para variar, ele... aprontou. Exatamente, ele aprontou em matéria de grana, tanto que eu me lembro, há uns 20 anos, assistindo um programa do Dave Letterman, e tava ela ali de backing vocals para alguém, sabe? E o Dave Letterman, como é um cara que aprecia boa música, né? Por assim, cortesia, eu não me lembro pra quem que eu tava fazendo backing vocals, mas daí, depois o cara se apresentar e todo mundo aplaudir, ele, e por sinal tá aqui a Darlene Love, e tava ela com mais duas, eu acho, fazendo backing vocals, então ela ainda é uma, meio que uma operária da música. Vamos lá. Christmas, Baby, Please Come Home. Ah! coisa, na boa, maravilhoso, né? É, hoje em dia, mas nós estamos chegando onde eu queria. Não, eu te juro que eu sabia que ia ficar feliz aí. É que eu, baseado numa ideia de cerca de 2 semanas, num dos programas aqui, a gente, o João até falou assim, pá, Marco, qualquer hora podia tocar aí, a pessoa que a gente vai tocar agora, que é um gênio. Você sabia que a segunda música que você selecionou, ele gravou também com o Daryl Hall? Sei. A música mais famosa dele que a gente vai tocar, com todo respeito, vamos quebrar as regras para variar de novo, e na segunda música vamos tocar na íntegra, pode ser? Vamos. A gente está com um tempinho sobrando, mas de qualquer forma... E tocar vamos com Daryl Hall ainda. Como é que é? Tocar aquele tá com Daryl Hall. Tudo bem. Olha, então, anos 70, a canção que a gente vai ver agora é de 72, não é conhecida, se chama Sweeter Memories, as memórias mais doces. Ele é simplesmente fantástico. Não, essa música é o máximo, uma lástima que não fez sucesso, essa Sweeter Memories. Esse cara aí, a gente está conversando antes de tocar a música, né? Mas o pessoal que não identificou, o nome dele é Todd Rundgren, falar um pouquinho do cara. O cara é tipo assim, um boa praça do power pop. É um dos melhores caráter que eu conheço. Eu até hoje continuo falando com ele pelo menos uma vez por mês. gente finíssima pelo jeito, né? Eu nunca falei com ele, mas é incrível assim como ninguém tem nada mal para falar do cara. O nome de batismo, Todd Harry Rundgren, ele nasceu em junho de 22, 1948. Ele é um multi-instrumentista, cantor, compositor, produtor de discos. Nos anos 70 e 80, ele foi engenheiro de som ou produziu discos assim que entraram para a história, como por exemplo Stage Fright, que é da banda The Band, né? Um grupo que foi descoberto pelos Beatles, um grupo chamado Badfinger, um grupo que eu adorava, chamado Straight Up, o disco chamado We Are an American Band, do Grand Funk Railroad, o disco New York Dolls, pelos New York Dolls, War Babies, do Hall & Oates, Bat Out of Hell, do Meat Loaf. O Todd é da Pensilvânia e ele também deu grande força ajudando a produção de discos, muitas vezes até sem crédito, de grupos como Bad Religion, Psychedelic First, o Teen Idol, Sean Cassidy. Ele também produziu videoclipes, até foi pioneiro na área de produção de videoclipes. Compôs música incidental para o seriado, sabe qual? Eu te juro que foi coincidência quando estava pensando, Crime Story. Sim. Eu não estou falando canção, estou falando de compor o score mesmo, né, a trilha, né? Ele acredita como influências Pink Floyd, The Beatles, The Who, The Yardbirds, Scream, e por sua vez ele é idolatrado por gente como Donald Fagen, do Steely Dan, Eric Carmen, que tu adoras, eu também gosto, o Grand Funk Railroad, que eu citei, Joe Jackson, o Trent Reznor, do Nine Inch Nails, o Daryl Hall, obviamente do Hall & Oates, Alan Parsons, adora Joe Walsh, e obviamente o Ringo Starr, até porque ele tocou no Ringo's All-Star Sim. Band, né, até, se não me engano, até 2017 Sim. ele estava se apresentando com o grupo. Deixa eu ver, também é importante também citar aqui que ele teve um relacionamento de 72 a 79 com uma modelo para lá de maluquete chamada Bebe Buell, ou Bebe Bull, e durante eles terem coabitado, muitas vezes com idas e vindas, ela acabou engravidando e passou para ele a filha, né, para ele criar, e sempre se deram muito bem, a filha Liv Tyler, aquela atriz linda e super carismática, e não só linda, mas ela começou como modelo, mas é uma atriz de talento, né, e depois, mais adiante, o pessoal ficou sabendo mundialmente que muita gente nem sabe que o Todd Rundgren fez parte da vida dela, né, porque com 8 anos ela ficou sabendo que o pai biológico era, obviamente, o Steve Tyler, né, mas interessante dizer que eu vi há uns 30 dias uma entrevista dela num programa inglês, um talk show, e o pessoal falando, né, pois é, como é que teu pai, e ela, olha, adoro o meu pai, mas eu quero dizer, o fato é que eu tenho dois pais, e sem mentira, e tu vê que os olhos dela ficam cheios, assim, ela fica emotiva por citar o Todd Rundgren. Sabe? Então, quer dizer, poxa, é brincadeira, né? O Todd é um cara fantástico. E supostamente a modelo até disse que a razão de ter escondido quem era o pai verdadeiro é porque o Steve Tyler estava tão enterrado em drogas, que ela pensou assim, pô, se eu contar isso, ela vai querer conviver com o pai que não está em condições de, né, de educá-lo e tudo mais. E daí passou para o Todd Rundgren, que apesar de conhecer todo mundo, isso é um cara supostamente que sempre teve a cabeça no lugar. Então, maravilha mesmo. O Todd Rundgren pode ser ouvido, canções dele em trilhas do filme de uma comédia muito popular chamada Rock and Roll High School, que era uma comédia produzida pelo Roger Corman com os Ramones. My Girl, no Brasil, era Meu Primeiro Amor, um filme que eu gosto, uma comédia dramática, na verdade é quase mais para drama, que foi vendido como comédia pastelão, e acho que é por isso que não fez sucesso. O título no Brasil era Fede Mais Não Cheira Bem, é um filme com o Steve Martin, que ele faz um pastor neopentecostal, se lembra, né? Lembro. Eles tentaram vender como se fosse uma típica comédia do Steve Martin, e na verdade não é. Não era. Né? Mas é um belo filme. Também em Quase Famosos, Do It, vem cantar comigo, e como eu falei, ele compôs não só a trilha do Crime Story, mas também 4 episódios de um seriado infantil com assim, toques meio surreais, assim, com aquele personagem Pee-wee, era Pee-wee's Playhouse. ele também compôs alguns episódios, e também o filme, aquele mega sucesso, do, acho que é de 94, com o Jim Carrey e o Jeff Daniels, Debbie Lloyd. Vamos, por favor, então, para o maior sucesso dele, a Skoda Light. E, inclusive, deixar claro que essa gravação é ao vivo, não tem... Pro Tools não tem nada, é ele cantando ao vivo e numa boa. Vamos lá, Fufu. Isso, vamos lá, vamos lá. Você também viu a luz, Marco Antônio? Ah, falando sério mesmo, sei lá, é muito, muito emocionante isso. E é incrível como tem a ver o Todd Rundgren com o Daryl Hall, né? É. Como, assim, quer dizer, se amanhã eu ficasse sabendo que, na verdade, não houve nenhum Oates, na verdade, a dupla que a gente ouviu a vida toda, Hall & Oates, fosse Hall & Rundgren... porque os dois têm um completo o outro, é perfeito, né? Perfeito os dois juntos. Perfeito, os dois são fantásticos. Essa música é, na boa, essa música é inacreditável, inacreditável. Faltou só aquela vinheta, né? Agora você vai viajar no tempo como quem tem mil anos para essa música, né? A Skoda Light. Vamos lá então. Vai lá. Marco Antônio. Essa canção é de 84, não fez sucesso, o nome é On a Plane, ou seja, no avião. Lembra muito até uma banda chamada Level 42, o nome do grupo, esse, cantando aí, era Kaja Google, K-A-J-A-G-O-O-G-O-O. Um grupo britânico, o maior sucesso deles foi uma canção chamada Too Shy, ou seja, Tímido Demais, é uma canção de 83. A gente vai tocar um trechinho daqui a pouco. Essa é uma banda, né, inglesa, de New Wave. Eles começaram sem cantor, sem vocal, com o nome Art Nouveau. Só que eles cansaram de não faturar um tostão e daí pensaram, vamos adicionar um vocalista. Colocaram anúncios e daí fizeram um teste com várias pessoas e daí escolheram o Christopher Hamill, que... pegou o Christopher Hamill, uma vez escolhido, pegou o nome Hamill, o sobrenome Hamill, e mudou a ordem das letras, né? Fez um anagrama e daí virou o cantor Limão. Eles eram pupilos, esse grupo era pupilo do Nick Rhodes, do Duran Duran. Um deles era garçom de um restaurante onde o Nick Rhodes do Duran Duran ia muito, e daí acabou sentindo, deu um espaço, o cara era muito querido com ele, de tanto que ele atendia, e daí passou uma fita demo para ele, e daí o Duran Duran meio patrocinou, produziu o primeiro trabalho deles. Essa canção que a gente ouviu na íntegra, On a Plane, de 84, não conta com o vocal Limão, porque o maior sucesso deles, que foi de 83, que a gente vai ouvir daqui a pouco, contou com o Limão, mas supostamente o ego dele estava inflado demais, daí os outros integrantes se juntaram e colocaram ele para fora, alegando que ele queria os holofotes só para ele. Daí em 84, ele saindo da banda, ele interpretou a canção, um tema de um filme infanto-juvenil maravilhoso, chamado História Sem Fim, canção Never Ending Story, né, canção, a música tema, um filme alemão rodado em inglês, com elenco internacional, e é uma canção composta pelo mega produtor, começou com a Donna Summer, na Disco Music, nos anos 70, do George Moroder. Então, só para dizer, o Kaja Gugu, nesse nome, é uma brincadeira com o Gugu Dadal, Gaga Dudu, que é o Gaga Gugu, que eles falam na Inglaterra, que seria tipo a sonoridade de um bebê que está aprendendo a falar. Então eles fizeram um joguinho de palavras e botaram o Kaja Gugu. Então vamos tocar um trechinho aí da Too Shy, por favor, de 83, com o Limau cantando à frente do Kaja Gugu, por favor. Aí, Marquinho. O grupo pode ser ouvido nas filhas de filmes como um filme que eu adoro, Sixteen Candles, no Brasil, título abominável dos anos 80, Gatinhas e Gatões, Santa Claus, que no Brasil era a verdadeira história de Papai Noel, Afinado no Amor, é uma comédia romântica, eu acho bem legal, com acho que foi a primeira vez que contracenou o Adam Sandler com a Drew Barrymore, Motoqueiro Fantasma, no caso foi o segundo filme, Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança, que é o segundo, o grupo, olha só, eles começaram em 78, foram até 85, daí depois de 2003 para 2004, depois separaram de novo de 2007 para os tempos de hoje. Para os dias de hoje. Então, estão tentando voltar com canções novas, mas por enquanto estão se apresentando nesses shows revival dos anos 80, shows nostálgicos, principalmente pela Inglaterra, Escócia e Irlanda. Então é isso. Então, quero agradecer o espaço. Na quinta-feira eu participo às 18 horas, né, do programa, senhor. E no sábado eu faço uma participação também. Exatamente. Tá bom? Marquinho, então, um abraço. Abraço pra você. Obrigado, parabéns. Gente. Um abraço pela audiência. Obrigado pela audiência. Tchau, gente.